forte em luz serena e pura. Não temas uma súbita mudança. Na árvore da vida em abundância, há amor sem conta, a paz terna doçura. Aceita jornada, força pra vencer no silêncio.